making him scream. He was an android, he was my dad, but I thought he was a fucking android. Come in, London. Come in, London Control. Ronca, ronca. Cidade. A rádio rock. Eu acho engraçado teu inglês. Please come back. Please come back. Despedir em pedaços outra vez. Querido, essa música, Hidden Charms, está nos últimos repertórios do Elvis Costello em suas apresentações. Portanto, pode ser uma música a ser tocada no MAM, dia 23. Tecnicamente, como é que é o nome desse ecozinho que tem na guitarra, assim, esse eco? Peraí, nomezinho de quê? Esse eco que tem na guitarra, assim, que parece qual é, um eco. Qual é o diminutivo? Tem um nome para isso? Qual é o diminutivo do eco? Hidden Charms, participação do guitarrista Mark Ribot, que gravou vários discos com Tom Waits. Banda fraquíssima do Elvis Costello nesse disco é Cold Jack Variety. O baixista é o Jerry Sheff, que gravou vários discos com o cara Elvis. É xará dele, Elvis. Elvis Presley. Elvis Presley. É. Rapaz, mas cadê o cara? Cadê o responsável aqui pela Prozobia? É quem? O Dejane? É, cadê? Cadê o Dejane? Deve estar lá dentro. Deve estar dormindo, deve estar na internet. Olha só, por falar em Elvis Costello, foi lançado no Brasil recentemente um DVD espetacular. Elvis Costello and the Impostors Live in Memphis, já que falamos em Elvis Presley. E é o repertório básico que ele vai tocar aqui. Então, assalte uma loja, mande a mão dura mesmo, né? Ou compre, né? De preferência. Elvis Costello and the Impostors, você acha aí mole esse DVD, tem um preço bastante razoável. Ele conta com a participação de uma chatola da Emmylou Harris, chatinha pra caramba, mas é gravado num lugar mínimo para 200 pessoas. O Elvis Costello com a banda que ele vem aqui, o Pete Thomas maravilhoso na bateria, Steve Naive no teclado e o baixista que era de uma banda americana chamada Cracker. E o DVD tem um extra, que é o Elvis Costello. A Renatinha tá falando alguma coisa? Tá atendendo ali, tá. Tem um extra muito bacana do Elvis Costello com o Pete Thomas, o baterista gente fina pra Meirelles, percorrendo aquelas áreas históricas de Memphis, nos estúdios, nas estações de rádio, e os dois conversando. Pô, realmente eu recomendo esse DVD, Elvis Costello and the Impostors Live in Memphis. Esse disco é Cold Jack Variety, tem algumas canções dele, mas a maioria é de outros autores, né? Por exemplo, a quarta música aqui é de um cidadão muito querido do Ronquinho, tal do Robert Zimmerman, tal do Bob Dylan. Vou falar em Bob Dylan. Foi lançado essa semana o documentário do Martin Scorsese em cima do início da carreira do Bob Dylan. Cobre apenas 4 ou 5 anos, assim, 62, 64, 65, rapidíssimo, mas é um trabalho gigantesco, consumiu anos do Scorsese. Ele não esteve com Bob Dylan, há uma entrevista bem recente do Bob Dylan a um jornalista, e dizem, quem já assistiu, que é uma coisa de doido, a história do Bob Dylan condensada ali naquele início de carreira dele com violão, até a coisa passar para guitarra, enfim. Saiu já lá fora também, eu espero de repente segunda-feira que vem tocar aqui mais um disco da série Bootleg do Bob Dylan, que é na realidade a trilha desse documentário do Scorsese, que é uma coxa de retalhos, a gravação do Dylan de todos os lados, várias versões das mesmas músicas, enfim. O que é que tá olhando pra Renatinha, cara? Tá fazendo um striptease pra você? Eu não tô vendo, é isso? Desorientação, tem que ficar olhando pra lá, cara. Calma. O primeiro a botar atitude. Não, começando aí. É. Primeiro a botar atitude no rock and roll, né? Nas letras e tal. Foi o primeiro, né? Primeiro em vários itens. Porque até então as letras não eram tão importantes no rock, né? É. Não é? É, se você vai falando, Vem cá, a tal da mesa quadrada, depois do ronca, fica pra próxima edição da festa. É evidente que o Bob Dylan trouxe uma poesia, né? Um trabalho de letra absolutamente inédito até aquela época ali, né? E ele ali, coincidentemente, embarcou. É uma coisa que, inclusive, no livro que saiu aqui, ele fala e sempre falou. Ele embarcou como porta-voz de uma geração hippie, ou seja lá o que for. Ele sempre odiou e cansou de dar tiro nos moleques quando entravam na casa dele. Ele falou há pouco tempo que ele odiava, não gostava. Então, os mocorons, quando entravam na casa dele lá pra pegar o top, pra encher o saco, ele mandava bala em cima, meu. Mas são essas coisas que a mídia, a cultura jogam em cima de determinadas pessoas muito importantes, né? O Johnny Rotten mesmo falou alguma coisa parecida com isso em relação ao movimento punk. O punk, quando apareceu, por mais que tenha sido criado pela cabeça do Malcolm McLaren ali, uma coisa de uma jogada meramente de marketing, mas pegou um movimento social, pegou o desemprego da Inglaterra, a garotada, né, o cansaço com o rock como estava naquela época ali em meados dos anos 70, e o Johnny Rotten cansou de falar, o punk acabou, literalmente acabou para ele, como um dos pais da criança, na hora que... deixa eu voltar um pouquinho antes. A ideia do punk era que as pessoas fossem totalmente diferentes entre si. Um movimento anárquico, cada um falando e fazendo o que bem quisesse. E na hora que as pessoas começaram a falar a mesma coisa, se vestir da mesma maneira e tocar o mesmo tipo de música, acabou. O punk acabou. Sentiu a paradinha? Não. Pergunta a Renata se ela entendeu. Isso é importante pra caráter. Entendeu, Renata? Entendeu? Fala pra levantar a perna, Serena. Levanta a perna, Renata, presente. Dá um telefone aí pra Renata se ocupar um pouco. 2221-1029. Dicas, já diz pra gente aí quando você quer que seja a próxima festa, onde, essas coisas. E o site da Rádio Cidade, né? É. www.radiocidade.fm. À direita, o botãozinho do Ronca Ronca, não deixe de participar. Porque, como eu sempre digo, e a cada semana eu percebo claramente a intromissão de novos ouvintes, felizmente, né? Inclusive o pessoal da Rádio Cidade também passou mais a ouvir o programa. Então um abraço para os nossos colegas. O arquivo também tá ouvindo mais, embarcando a vento. Boa, essa é uma boa informação. Então, como a cada semana a torcida aumenta e novos ouvintes vão se agrupando, então a sua participação, querido e querida, é fundamental. O programa, 110% das ocasiões, é feito aqui na hora. E muito em cima dos pedidos que eu trago de casa. Recebo e-mail, encontro o negozinho na rua. Por exemplo, esse CD que está aqui engatilhado é uma banda americana que é sempre pedida. E em um ano do programa eu ainda não mostrei. E tem uma turma sinistra que vive pedindo, cara. Você conhece a música? Né? Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you'll get to like it if you give it a chance now. wanna be bad, just beat it. To get you better, live what you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So beat it, just beat it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't no true or dare. They'll kick you, they'll beat you, they'll tell you that it's fair. So beat it. But you wanna be bad, just beat it. Strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Ronka, ronka. Coqueiros, tá lindo, é? Aquele escopo caindo na sua cabeça e da sua namorada também. Aquele monte de areia, com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho, o negócio é curtir o som sensacional dos. Aqui do Big Boy até o finalzinho, né? Musiquinha frappé também pinta neste disco. Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá lindo, é? Aquele escopo caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia, com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. We didn't have much time. Friends, Zappa and the Mothers. Esse é um disco já lançado no Brasil há bastante tempo, Fiesta Songs, do Sr. Coconut, que é um despirocado alemão que mora no Chile e que o Cassim, através do selo dele, Ping Pong, lançou aqui no Brasil. Então o disco tem Smoke on the Water. Ele tinha feito... Passa fundo um pouquinho. Aí. Pois é, tá sinistro isso aqui, cara. Ele já tinha feito um Tour de France do Kraft, fez um disco inteiro do Kraftwerk. Com esse tipo de versão, né? E esse aqui tem Beat It, tem Smooth Operator. Ô, oh, Sade. É, chatinha pra ver. Calma, hein, Dani? Calma, muita calma nesse momento. fala. Então, Maurício, é... Então, Maurício, eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é a importância e o que faz o produtor. Produz, logicamente. Recentemente, até falando aqui do Arcade Fire, que foi produzido o novo disco, a nova música do Arcade Fire, foi produzida pelo Chris Thomas. O cara que produziu Pink Floyd, Sex Pistols, Pretenders, você lembra que ele mostrou Pretenders aqui loucamente? E ali naquele dia, eu dei um toque assim pra rapaziada, você que tá começando uma banda, ou que tem uma banda e que tá meio desorientado, meio zozó dela teto, o produtor é fundamental ali pra dar o rumo à história, né? Então pode ser isso, é o homem da bússola, né? Da bússola. Ele é o representante da gravadora pra com a banda não, ou ele não, é o... Não, como é que não, é? Não, não tem nada de gravadora. Nada a ver. Cara. Ainda mais hoje em dia, não tem nada. Antigamente até tinha, né? Tom Jobim foi produtor da EMI, Odeon. Ele era da gravadora. E tem que ser necessariamente músico ou não? Não, como o seu Nonô, que comenta futebol na TV Globo, nunca viu uma bola, né? O Nelson Motta mesmo. Nelson Aliás, Motta mesmo o seu é... Nonô tá na hora, hein, seu Nonô? Presta atenção, hein? É, o Nelson Motta é músico. Não, é compositor, autor, mas não é músico. Mas ele trabalha com produção também, né? Sim, claro, mas não é músico. Não... Como instrumentista, um cara, não, não é. E outra? Tá respondido aqui. Mais uma. Eu quero saber. Renatinha! Eu quero saber se. Dá um chego aqui. Se, com um bom produtor, o trabalho de 4 ou 5 instrumentistas medianos... É suruba, então, que você quer falar. Fica tão bom quanto 4 ou 5 virtuosos com um produtor ruim. Entende o que eu quero falar? Claro. Não, o produtor é muito bom, ele é fundamental, mas ele não tira leite de pedra, né? Ele pode tirar um suquinho de manga, agora leite ele não vai tirar. Então... Assim como eu tenho alguns dedos na fotografia, eu dou muito esse exemplo assim, do negativo da fotografia, né? Se você tiver um bom negativo, né? Hoje em dia não tem mais negativo, né? Acabou esse negócio de negativo de fotografia. Mas na época que tinha negativo, o negativo eu falava assim, sempre quando alguém perguntava alguma coisa de fotografia, eu sempre falava, se você tem um bom negativo, você vai ter, em 110% dos casos, uma boa foto. Seja um ampliador, seja um revelador que você usar, qualquer coisa. Se você tem um negativo bom. Agora, se você tem um negativo estrunchado, meu amigo, não tem ampliador, não tem... Hoje em dia, até com esses recursos todos de tecnológico, computador, de Photoshop, isso aqui até você consegue mexer com tudo, né? Mas... É porra aí, né? Seria total, o John Peel gravou durante muitos anos o The Fall, e nós mostramos aqui, assim que essa caixa da banda do Mark Smith saiu lá fora na Inglaterra, nós mostramos várias músicas, e como a gente está bem recebido na nossa torcida serrana, falando de Três Rios, essa semana eu recebi um e-mail de um camarada injuriado dizendo: Maurício, você não tem mostrado nada da caixa do Fall, gravada no programa John Peel. Então, aí está, The Fall, gravado no John Peel. Mês que vem a gente dá de cara com o primeiro aniversário da subida do John Peel. E eu coloquei inclusive no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, a informação que veio da rapaziada da PJ Harvey, que exatamente em meados de outubro será lançado um disco muito grande, uma compilação muito grande de bandas que foram lançadas pelo John Peel, que devem a ele, né, a existência. Fala mãe. Porra, tem de Nirvana, PJ Harvey, passando por David Bowie, Pink Floyd. Talvez, eu não sei o repertório inteiro, mas tem dos anos 60 a 2006, alguma coisa que não foi lançada e ele já mostrou no programa. Então esse disco já está preparadinho para ser lançado na semana do falecimento do John Peel, e evidentemente o Fall Star. Vai ter uma parada bacana, porque Teenage Kicks, do Undertones, que no dia que nós fizemos o programa em homenagem ao John Peel, nós mostramos aqui umas 15 vezes, vai ter uma nova versão, um clima assim de adoração ao John Peel e à música, com vários intérpretes. Vamos fazer uma banda especial para empetrepar o clássico do Undertones. Mas olhando aqui essa última parte do programa, Demi, você sabe que isso aqui é mais ou menos a rádio dos meus sonhos, sabia? The Fall, Diana Ross, Supremes, que nós mostramos, né, com You Can't Hurry Love, Milton Banana Tree, com Bim Bom, Sr. Coconut, Grand Funk, Fellini, Elvis Costello, Sam Cooke, é mais ou menos por aí que a gente marcharia, né? Estou falando dos últimos minutos, né? Tá acabando o milho, hein? Um miladinho? Quanto tempo? A partir de 2 horas da manhã, Nandão. Nandão, né? Símbolo sexual da Presidente Vargas. 1h52 agora. 1h52? Vai acabar 2h04, né? Começou meia-noite e 4. Ah, a gente tem tempo pra Meirelles ainda, hein? Mostramos várias músicas, ó. Vai partir pra 24ª música. Opa, recorde? Talvez. turn my face away and dreamed about you. Got an unlucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year. Quantos minutos pra acabar o milho, cara? É, já foi, né? Dois e dois. E o Nandão aqui, cheio de gracinha. Essa é outra banda muito pedida pela nossa torcida. Rapaz. The Pogues. Um disco espetacular intitulado If I Should Fall From Grace With God. Nós ouvimos a música que foi lançada na época do Natal e que é um hit absoluto. Fairy Tale of New York. E recentemente nós comentamos aqui que a banda volta a se juntar para apresentações na Inglaterra exatamente na época do Natal, no final do ano agora, em dezembro. O Pogues, a camarilha toda, a formação original, Shane Magoan descaralhado na frente, chutando o pau da barraca, minha amiga. Tem uma música do Pogues aqui que foi roubada por uma companhia de cerveja brasileira, sabia? Eu ouvi. É assim. Foi. tem uma parada dessa aí, uns anos atrás, não sei se era Brahma, que tinha um jingle que era exatamente essa letra. Apagaram. Mas se de repente um domínio público aí que o Poucos também tá metendo a mão e vamos em frente, que atrás vem gente. Olha onde eu tenho que vir aqui, ó. Segunda-feira a gente volta, né? Com um mixezinho bacana, né, Dejane? Zerado, né? Brigadão aí. É, sinistro. 2 horas arrancando sangue do dedo do maluco aqui. Segunda-feira a gente volta a cores, ao vivo, com Molho Ferrugem. Não deixe de participar pelo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Para segunda-feira a gente fazer um programa cada vez mais voltado para a nossa torcida. Beleza, beijinho, bye bye, tchau. Tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now.